Estamos aguardando. Posição, obrigado. Quilo Zulu da presente voia rotatória, whisky Quilo Zulu. No 395, muito boa tarde. Vai prosseguir seu táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3. Me chame na saída do Pátio 3 para prosseguir. Via Alfa. Controle, quanto tempo mais cima espera no farol de Itapuã? Mais 15 segundos, 1,5 segundos. Acude avistando Embraer 190 da Azul, na curta final da 1-0. Grato. Assim que avistar o tráfego, está autorizado interceptar pro direto para os hangares. Lima Delta Lima. O Lima Delta Lima vai para o salva-vidas, busca-vidas, Grupo Zulu. Ah, perfeitamente. É autorizado, cruzada presente, com proa norte e contorna pelo norte após proa nordeste para o litoral. Autorizado, com proa norte e depois cruzar nordeste para o litoral. Então, 3155, autorizado alinhar e manter, vista no zero. Alinha e manter, 3155. Siga para Salvador. Tá, visual com a Serra Índia Charlie X-Ray, 37 para Pouso, chama para Nova. 7, o Ian aqui é o sol. Controle Salvador, MSA20. Whisky Kilo Zulu, desça para 1.000 pés da presente, Whisky Kilo Zulu. Rio Kilo Zulu. Webjet 6720, boa tarde, identifique, desça para 4.000 na chegada ponte, o ajuste padrão. E 4.000 na ponte, Flavio, 6720. 5266, livre descida para 2.000 pés, informe no localizador, trip 5266. 2.000 no localizador, 5266. Autoriza cruzamento da 2810, controle. 4206, lembrando de escutar. Copiado Azul, irá taxiar lento via Alfa e me reportará antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 4206. Ok, vamos iniciar o pushback. Então, OCR 6321, aguarde a entrada do Boeing da Gol no 11 e após coordenem com a equipe de solo, tem livre pulso acionamento e samitaco. O Trip 5219 no Pátio 3, após a passagem do Boeing da Gol, livre posicionamento Samitax. Após a passagem do Boeing da Gol, vai iniciar o push, Trip 5219. Livro eixo da 10, Lima Delta Lima. Azul no 03, e após coordenem com a equipe, livre posicionamento no 04, Samitax. Responde o tráfego da Embraer, da Azul no 06, está autorizado, tá? Então, Pantanal 479. O Bono 755 com fins 36, copia? Copia. Autorizado com fins 360, via Upper Zulu 16. Decola pista 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda, voa Bridge. O controle opera em 199, decimal 35, aciona no transponder 5106, cotejo. Autorizado 360, Apesulu, 16, da El Leda, após Bridge. Decolador no 0, curva direita, 7935, 5106, transponder. Correto, no 755, quando pronto, chame em posicionamento no 08. Chamará, ponto 08, quando pronto. Paulo Salvador, boa tarde, Altan. 3145, ciente da Sierra, autorização, nível de voo 380, Galeão, na escuta para cópia. Bono 395 agilizando, prossegue até o portão 11. 1395 prossegue o portão 11. 1395. Azul 4206 confirmando, agiliza no táxi para o portão 03. Então agora vai agilizar, 03, 4206. Afirmo, muito obrigada. Tá. 3145 Galeão 38, copia? Afirmo, prossiga. Autorizado Galeão 380, via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Posto Seguro, Upper Zulu 16, após conforme a rota do plano, decola 1-0, curva à direita da Euleda Bidev é a saída. O controle Salvador opera 1-9, decimal. 35, aciona 51145, proteja. Entra autorizado da Leão, nível de voo 380, via pelo Whisky 50 até Bidev, após, não lembro, 857, posto. Decola 1-0, curva à direita da Euleda Bidev, 1935, 51145, proteja. Só um checklist básico aqui, já estamos retornando normal. Grato, obrigado aí. Final 1-7. Afirmativo, vai completar aqui o 360 pela esquerda e prosseguir para o 1-7, aportaremos quando lá, senhor. 1-6. Tem tanto sendo aqui na 4. O Pantanal confirmando que foi coordenado para que o senhor aguardasse a entrada do Embraer da Azul. 03, informa o helicóptero 3 milhas, 500, 400 pés à sua esquerda. Vai interferir com sua decolagem. Chame o controle 119, decimal 35, tenha uma boa tarde. 35, grata informação, está 327, boa tarde. Mantendo 1.500 pés, o ajuste padrão 1-0-3. Sangue Pantanal encontra. O senhor tem condições de prosseguir para o 3? Negativo. Quem então mantém a posição, senhor, por gentileza? Para aqui, senhor. Afirmo. O aeronave da Trip já está 1.5 milhas para Simbra. Obrigado. Trip 5266 está 1 milha para o externo, completa final, chame 2, Salvador, frequência 1-186. 186, boa. Busca vidas. Frequência livre, então, Lima, Delta Lima. Grato. Objeto 6720, número 2 na aproximação, redução para 220 nós. Ei, para 329, até 330. Whisky Serra Tango, está autorizado. E chame agora Ilhéus na frequência 1201. O senhor está 8 milhas para Coral, o serviço está encerrado. 201, é bom. Controle TAN 3190, cruzando 60 para 50. 3190, desça para 2000, ajuste padrão. Está autorizado ao final ILS, informe no localizador. Localizador TAN 3190, ajuste a padrão. 21, informa. OB de 91, autonomia de 3 horas mais 20 minutos e o alternado é copy. Copiado, o senhor tem o táxi autorizado até o través do 06, ok? Pode ser até o través do 06. O TRIB 5219 está autorizado o táxi até a saída do pátio 3. Até a saída do pátio 3, TRIB 5219. Cuso e baixado de trabalho. Demais. Voo 1077, acusa avistando é Embraer 1970 na curta final. Já avistando o voo 1077. Após o tráfego, autorizado alinhar e manter. Após o tráfego, alinhar e manter o voo 1077. Está no corredor a check-in, vai para a proa do coronel de Itapuã. Aqui é o Oscar, só tem plano de voo para Salvador? Sim, é Matilde, né? Confirme o tipo de equipamento e o código alocado. 0115 transponder. E o equipamento é uma Serra 50. O destino vai ser Grupo Zulu, Busca Vida, ok? Matriz da linha do litoral. Pantanal 4711, tá pronto para BD-137, autonomia de 4 horas e meia, Serra Calhão. Copiar, taxi Índia Alfa no ponto espera, torre 186. Índia Alfa, 186. O azul 4206 prossegue então ao 03. Agora está pro 10, 4206. Observando a Embraer da Azul, vai prosseguir via Pátio, Índia e Alfa, e no ponto espera acimar a torre, número 86. Pátio, Índia e Alfa, segue o Azul, 19261, também a frente. Trip 5219, devido à performance, será o próximo a decolar após o Avianca, ok? Então me confirme apenas o POB. 6060. Ok, copiado, Trip 60 no POB. Após o Avianca, vai prosseguir então via Pátio, Índia e Alfa, no ponto espera torre 186. Após o Avianca, via Pátio, Alfa, 786 no ponto espera, triple 5219, obrigado aí. Só no triple 5266. 5266, Alfa, Quilo, Pátio 3. Alfa, Quilo, Pátio 3. Naquele momento, e após o gol 925, o senhor será autorizado. Está aguardando, obrigado. O gol no 755, no 08, está livre por estacionar o Samy Taxi. Livre por estacionar e botar na tarde, gol 755. A linha do litoral até busca vida, para onde Pedro Pozinho aqui, as faixas. Quiosca, Oscar, prossiga pelo litoral até o Través Sul da pista 1028, aguarde para o cruzamento. Aqui, até o Través Sul 1028, reportará para cruzamento, Yankee Oscar, Oscar. Voo no 077, decolou 09, chame o controle, 119.35. 119.35, voo no 077, grato. E o Zulu pode prosseguir para o pátio AB? No solo 09, autorizado para AB, chame liberando a pista, o Whisky Zulu. Salvador, gol no 077. Gol no 077, contato radar na decolagem, vou para o nível 360, autorizado a prova de leda. 360, prova de leda, logo gol no 077. Yankee, Oscar, Oscar. Prossiga. Tome proa da vertical da torre de controle aqui para passar na nossa vertical, por favor. Ok, vou efetuar então o cruzamento na vertical da torre, o Yankee Oscar Oscar. Oi, Léo. O controle de Salvador opera em 119, decimal 35, aciona 5154, cotejo. Aciona 5154, a saída da Euleda, 160 para Ilhéus, chegou no 677, decola da 10 curva na direita, controle 1935, 5415. 54. 1-5, quando pronto, chame por estacionamento no pátio 3. Chamará para por estacionamento no pátio 3, 4-5. Torre Salvador, 3190, estabilizado no localizador, sem embaixada de travado. Pantanal 471, na linha A e manter. Para cruzamento vertical da torre, em Kiosk Oscar. Autorizado. TAN 3190, chame final normal. Na final normal, TAN 3190. Pantanal 471, alinhar e manter. Barreira, pois nós estamos com o pátio de saída aqui para quando espera congestionado, ok? Mantenha a posição aguardando o gol. Estamos aguardando. Gol no 7. Meia da cabeceira. Autorizar, mantenha sua frequência para nova decolagem em pouso. Pistão está autorizado, direto para busca vida, chame na final. Na final, Oscar. Pantanal 47 no 1, ponto de espera da pista 10, pronto. Mantenha o ponto de espera, eu lhe chamei duas vezes. Afirmativo, está em contato com o solo ainda, em contato com a companhia aqui. Para o solo, não copiei. Gol no 755, por quanto tempo iremos aguardar na posição? No 755, na verdade, nós não temos previsão, estamos aguardando a liberação do pátio, ok? Temos uma sequência aqui, observando na repetidora radar, de três aeronaves para pouso, e assim que a gente for liberando as aeronaves para decolagem, a gente autoriza o senhor. Sobre o translador de Fortaleza até aqui, não houve problema nenhum. Positivo. O senhor verifique, por favor. Na decolagem eu vou verificar. Se eu não estiver recebendo, o senhor não vai poder voar mais não. Ok, eu vou fazer o check aí, ok? Frequência livre para pouso em busca de vida. Yankee, eu acho que é lógico. Para nós, fechamos para nós. 2390, final normal, trimestrado travado. Autorizado pouso 190 graus, 109. Autorizado pouso 190, então 3190. Ele está aparecendo. Já está aí, graças a Deus. Esse piloto Zulu Cairu, autorizado no 1000 pés. Decola a pista 107, a curva é à direita, no corredor a céu, o controle opera em 199. Decimal 35, aciona 0162 no transponder, cotejo. No pátio 4, acionamento, táxi, decolagem, chame a torre no 8, decimal 6. Solo, azul, alfa, azul, fox, na escuta. Alfa, azul, fox, trote, é o solo, Salvador, na escuta. O número fixo que eu posso falar com vocês. Afirmativo, senhor. Chame por gentileza agora, 1 ou 2. Não, confirmando, 3377. 3377-8269 no solo zona 5, libera a direita, solo 1219. Direita 1219, tem 390. Passou, tem 3190, livrou na 650. 720. Autorizado, pouso 120 graus, 119. Cheque trem. Vai baixar travado. Gol no 077, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 3325. 1251, 13325, gol no 077. Emo, bom voo. Grato. Controle de Salvador, boa tarde. Gol 1612, informação Sierra, passo 200 para 1150. Gol no 1612, boa tarde, identifique, chegada mar e desça para o nível 050. Autorizado pouso na 17, 120 graus, 109. Gente, ele pouso, ainda não é alfa. Pantanal 471, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, Pantanal. Juliette, tá 3190. Segue via Juliette, portão 62, tá 3190. Via Juliette, portão 62, tá 3190. Aqui, Oscar. Web 6720 no solo 17, libera direita, solo 1219. 219 pela direita. Torre Yankee, Oscar. Torre Salvador, Papatango, Yankee, Oscar. Prossiga. Escova de busca-vida, pouso final, parte 4, setor norte do campo. Estacionamento? Parte 4. Aguarde para ingresso, Whisky Filo Zulu. O Yankee Oscar Oscar, prossiga para o setor norte, 500 pés, aguarde para seguir até os hangares. E informa que eu não estou recebendo o seu modo Charlie. Agora eu fiz a verificação do transponder, já acionei a identidade e confirme para mim se você recebe aí, por gentileza. Não, não estou recebendo. Nada, nada, nada? Negativo. Solo do 1856. 256, recife, aguarde copo. Fazendo copo de saída? Puga Caju. Saída Caju, 1856. Puga, subida Puga, transição Caju. Puga Caju, obrigado. T2231, no chame Recife, na frequência 1288 e alterna 1260. Não, pistão no 7, Yankee Oscar Oscar. Esquerda, presente autorizado, pouso direção no 7, Yankee Oscar Oscar, toma no sol. Pantanal 471, autorizado decolar, 120 graus, 099. Decolagem, 471. Um pouco mais à frente, se puder. Onde é que está então? 5219, um pouco mais à frente. Oxa, NR 6321, autorizado a linha e manter. A linha manter, 6321. Vai dar só 30 segundos para iniciar. Tem um Boeing da objeto para ingressar no 04. Só 30 segundos, porque o senhor não vai poder decorar agora no momento. Já tem 209 pontos esperando. É para aguardar? Sim, mantém a posição, gentileza, por 30 segundos. Ok, até. É até o F7 no 4? Sim, só o ingresso do Boeing do objeto 04. Ok. Tá. Web 720, ingresso para o 04, agilizando o Web 720. Agilizando, obrigado, colega. Pois o Web Gol 925 está livre, prosseguiu o pushback, chame táxi, o Gol 925. Livre, pushback, é contra ataque, 925, obrigado. Toda Gol no 7. Sim, chamou o som? Gol no 755. Qual que é a previsão para o táxi? Tem os dados, gentileza? TOB, autonomia alternativa? 3 horas e 10, alterna Campinas com 118 a bordo. Certo, vamos 755. O senhor prossegue táxi até o Través do Portão 62, aguardando para prosseguir. Portão Través 62, gol no 755. Da 3567, mantém a escuta aguardando. Prepare a gola e transição o fito. Solo Salvador, 3145. Da 3145, previsão agora de mais 2 minutos, aguarde. Só conferir a situação do Web 5729 na posição 1. Israel, Leda. Canal 4711, contato radar, sua para o nível 360, na prova de Leda da presente. 360, direto Leda, obrigado. Acho que é Papá Romeu ou Papá Tango? Tango. Papá Tango. Está fechado. O pushback nesse setor está sendo só liberado de a cada um e um tráfego. Aqui temos duas aeronaves da retaguarda. O senhor vai ser liberado para conseguir ponto de espera e após será autorizado. O senhor tem previsto aí mais uns 3 minutos para iniciar o Web 5729. Poxa, né? 6329. Meia, 32 horas. E... Preciso decolar, sim. A senhora já foi repassada aí para ela que esse trecho fechado entre a Alfa está causando um grande impacto aqui no setor do solo. E informo também que o Gol 92502 já tinha pedido anteriormente. Tá certo. Só uma informação para a gente ver. O nosso número já estava aí na frequência já, né? Estimativo, Web 5729. Vai apenas aguardar a passagem do tráfego retaguarda. Sim. Gol no 755, através 06. Em posição, Gol 755, aguardando. Patango Whisky, Zulu, decolou os 22, curva direita, corredor axé, chama o controle, boa tarde. 1935, grato, até a volta, senhor, boa tarde. Trip 5219, alinhar e manter. Alinhar e manter, 5219 a 3. Poxa, né, 6321, decolou os 23, chama o controle, boa tarde. Controle, 19, decimal 35, ou chama 6321. 2500, uma flor direta de Lourenço, vamos buscar em Vila. Autorizado, direto, 2500 pés, Cairo, o Whisky Kilo Zulu. Muitíssimo grato, senhor. Controle de Salvador, nosso boa tarde, esse é o Oxa 6321. Oxa 6321, contato radar, saída Gole, vou para o nível 320. 320, na Gole. A bordo, você é na Confins, com 3 horas e meia. Indy Alfa, com a torre 18-6. Indy Alfa, 18-6, obrigado, boa tarde. O meu 755 prossegue atrás do Boeing da companhia Indy Alfa, com a torre 18-6. Vai prosseguir atrás do voo, o voo no 755, com a torre 18-6. Ok, e apenas para os pilotos na escuta do solo, que acabei de coordenar junto ao CGNA o impacto e o transtorno, na verdade, tanto para nós como para a aviação em geral, que esse trecho da Alfa aí está nos gerando. E o mesmo informou que providências seriam tomadas. Estamos no aguardo e, na medida do possível, nós estamos tentando agilizar aqui e gerenciar o pushback. Eu sei que os comandantes que se posicionam entre os gates de 1 a 4 são prejudicados, na verdade, né, nessa sequência. Eu gostaria que os senhores entendessem que nós estamos fazendo o máximo dentro do nosso possível aqui. Qual é o 4206, Sierra? 4206, Recife, é o número 3 para copiar. Bom, tem uma nova previsão para o 3145. Webjet 5729, em coordenação com a equipe, após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda tem livre posicionação em táxi no 01. Teste após o tráfego da Gol, puxe, está autorizado o Web 5729. 3145 no 5 livre, posicionamento em táxi. Agora para o táxi, 3567, aguarde para Brasília 38. O Gol no 856, número 1 para copiar, está pronto, Recife 39? Gol no 692. 567, Brasília 38, copia? Autorizado, Brasília 380, via Zulu 17, decola 10, curva à direita, saída Gole, transição ao fito. O controle opera em 199, decimal 35, aciona 51641, transponder cotejo. Aguardar 3567. Trip 5415 para o puxo acionamento, parte 3. O passo 3 está autorizado, Samitax. Chamará. 256 novamente, o solo Salvador. 00, quilo Zulo. 7 quilo Zulo, informe na final para pouso. Pode ser na descida, senhor. Afirma.